escreveu a ver pela manhã o sol nascer. Testemunhou a maior prova de amor já feita. Percebeu que as folhas caem, mas que a raiz tá firme, seja como for. E os homens viram as costas pra fé, ao contrário do teu Criador. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava de alguém pra desabafar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava de alguém pra desabafar. Leve flores ainda em vida, se acaso aprender o que é amar alguém. Não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar ninguém. Leve flores ainda em vida, se acaso aprender o que é amar alguém. Não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar. Podem ressuscitar.